de rosas, mas é triste uma lágrima que cai. É uma chama que se espalha, feito fogo sobre a palha, e destrói tudo depressa até demais. Amar é como ter um sonho e despertar com medo de chorar. Deixa o coração fugir a procurar pela cidade o amor que na verdade mesmo longe continua sempre aqui. Amar é uma fantasia quando a gente pensa ser feliz. Quando um grande amor se faz, de tudo a gente pensa ser. Simplesmente em paixão, mas do eterno paraíso.